você pensou que eu não continuaria rimando, mas eu vou tirar seu sono enquanto eu estiver respirando. Se a ideia é outra, se o rap aqui evoluiu, a treta invade o hip hop tipo uma guerra civil. Suas panelas furadas nos seus castelos de areia, só pros comédia underfraud, pros porra do gangue estrela. Falta franjinha na cara, mas já rebola no baile. A cara é pegar umas mini e matar os trouxa nos freestyle. Não vejo mais som sendo feito com sentimento. Tem moleque na banca acabando com o movimento. Que movimento, que nada, que vira agora é dinheiro. Mas pera aí, que essa porra aqui não virou puteiro. É uns com marra de drão, mas nem sabe o que é assalto. Outros parece Teletubbies colorido no palco. Ainda fica de treta falando merda um pro outro. Mas quem é que tá certo, vovó Mafalda ou o Bozo? É mal lavado falando do sujo. Pega, cê pensa que é bruxo, acha que aqui tudo é luxo. E vai se acabando com empuxo. Leva meus mano pra cima, não joga tudo nas covas. Agora acabou a disciplina, é isso que gera revolta. Temo o futuro dos caras sem união no barato. Canta por ouro e prata, no final vai custar caro. Ideologia vendida, uma hora vai dar errado. Continua na sua com som estereotipado. Cadê o proceder? Vai deixar rap morrer? Claro que não, né mano, depender de mim vai tá vivo. Deixa os caras iludidos, cantando sem compromisso. Rap é mais que isso e não tem vez pra covarde. Arruma ensinos, mano, aponta a vida, cobra mais tarde. Se generalizar o bang, tem os mano firmeza, que corre sempre pelo certo, não importa o que aconteça. Segue o caminho correto, faz do rap o manifesto. Contra tudo que há de errado e nunca vai ficar quieto. Bate de frente com o sistema, independente do estilo. Seja na rima escrita ou se foi feita no improviso. O que é certo eu atesto, se ouço merda detesto. Pode ficar com o resto, que isso pra mim é indigesto. Eu quero ouvir o protesto que ecoa nos quatro cantos. Que tira os mano da droga, te livra do assalto a banco. Livrá-lo do cemitério, te deixa longe das grades. Quero os irmãos vivendo em paz, mas sempre pronto pro combate. Não posso me calar com a moda que vejo agora. Daqui a pouco tão cantando com a bunda de fora. A ostentação tá aumentando, é tudo puro ibope. Vão acabar com o hip hop e se transformá-lo em pop. Quero um moleque consciente, fazendo rap inteligente. Vou pedir humildemente, seja mais gente da gente. Se não me arrima contundente, te encontra constantemente. Aí já era, é só o pó, encerro sua vida pra sempre.